Descida pro A200, desça para 2000 pés, cruzado ali. 200 e 2000 pés para o Alpha Fox Alpha. I know you are ready to taxi, but you will wait to the red back, then you are going to taxi, okay? Thank you very much. You are ready for taxi. Para o táxi 3179 com 202 a bordo, com 24 horas e 15, altera com 20. 3179, autorizado o táxi até o ponto espera da pista na 0 via Pátio e Índia, no ponto espera Torre, no 895, ao destino 08. 08, Pátio e Índia, ponto espera da 10-1895, tem um bom dia. November 733. Delta Bravo, contact tower 118.95. Fala, né, deixa eu ver mais tudo agora. Olha, cara, ó, 200 mil, pode ser? Autorizado, gol 9-9-9. 202, taxi Oscar, call me again on taxi Oscar. Ok, call me again, taxi 8-4, Delta Bravo. 035 descendo para 3.000 pés, o limite ao lock, 2590. 9724 vai cruzar o 200 em subida. 9724, chama Recife, 1251, alterna 1325. Recife 251-3325, tá 9724. Prolí Salvador, bom dia, azul 4450, descendo a 1-5-0, sente a mais. 4450, ação identificação, via chegada mar e depois 050, ajuste no 08. Via até o 050, na mar e do 4450. Plano 160, deixa para 4.000 pés. 4.000, bom. O 1160, é só tirar a ultrapassar o curso do localizador, de novo, 60 de Sindra. Eu vou ultrapassar o localizador, 1160. Agora autorizado, chama a taxa. Estou autorizado, chama a taxa. O 590, informa que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é magnético 1200 de Sindra. Para ultrapassar 120 de Simbra Nova, descendo para 3.2590. 2590, reduz a velocidade para 1909. 1909, 2590. Torre Salvador, bom dia, está 3179, ponte 0 da 19. Isso daqui para ingressar uma longa final? Romeu Alfa Fox Alfa, confirmem, modificando a regra da presente? Afirmo. Romeu Alfa Fox Alfa, plano IFR cancelado aos 12115, desça para 1500 pés, voe na proa da rotatória, chame a reporte visual com o campo. Portaria Alfa Fox Alfa. November 733 Delta Bravo, Bravo approve taxi via Mike and Lima. On taxiway Lima, maintain position and call ground 121 decimal 1. Approve Mike and Lima, over Lima, call ground 121 decimal 1, thank you. 545-693-1, obrigado. 2796, 1 milha para a posição Conde. Subir, mantenha nível de voo 190, seu trabalho encerrado. Chame agora o controle Aracaju na frequência 120.3. Chame Aracaju 203, obrigado, bom dia, 2793. Azul 2590, aguarde para transferência. 2590. Voo 1160 para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 120, reduz a velocidade para 1809. 2590, desça para 2000 pés. 2000 pés, 2590. Voo 9602 para 3000. Controle, Papa Romeo Alpha, Fox Alpha, visual com a 17. Papa Romeo Alpha, Fox Alpha, chame a torre 198, decimal 95. 1895, bom dia. Então, em Salvador, bom dia, o Papa Romeo Alpha, Fox Alpha, visual com a 17. Papa Romeo Alpha, Fox Alpha, autorizado, final da 17, reporte visual com a campo Argentina 019. 1019, visual com campo e visual com a pista, visual. Gente, reporte curta final 17, Alpha, Fox Alpha. Chamarei curta final 17. Já 3179, decolado 16, chame controle, 120, decimal 8. 108. 079. 079. 9 milhas, com grau de 15. Alfa, 075, 2. 095, aguarde para o táxi. Procede para pouso, encontra-se 9 milhas, com grau de 15. Alfa. 2196, aguarde para o push. Guarda. 179, transfere. Salvador, então 3179. 3179, contato radar na decolagem, suba via pega da El para nível de voo 320. Dael 320. 1160, complete com a curva direita para o localizador, direita 130. Direita 130, 1160. 9, Fox Trot Alpha, tem condições de manter a presente velocidade até a cabeceira, tem aeronave na final da pista do 101 até aproximadamente 8 milhas da pista. Afirmativo. Gerente, Alpha Fox. Alpha Fox Alpha já está ingressando na final para 17. Gerente. Ele até que foi, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Lima Vitor Fox, Papa Mike, Fox Event. Vai amarelar, vou do Centro Flight Level 050, que é Nature 019. Vou no 160, desça para 2000 pés, reposto estabilizado. 3179, desvio esquerda, 10 milhas. 3179, livre desvio, após desvio, voe na proa de lida. Beda. 4450, desça para 3. 3019, 4450. Lá, 3121, nível autorizado 360, lado em lessa saída. Controle 1208, transponder 5405. Então 3859, corteja meta correta e chama pronto no portão 04. Vai dar lá pronto, 3859. Solda 3349, posto de estacionamento no Alfa não possui nenhuma autorização do senhor no sistema aqui, ok? Ô senhor, faz que eu, o que o senhor falou pra mim que não tinha? O sistema de uma sala ESA, a sala ESA falou que tinha lá, tava tudo certinho lá. O senhor pode entrar em contato com ela lá com gentileza, senhor? Gente, aguarde, Michael Alma Alfa, confirma o horário do plano. Vou pra 9 horas, 9, 10, 11, 12 horas do Lu, senhor. Faz 12 do Lu? Afirmo, senhor. Gente, aguarde, Michael Alma Alfa. Eu não vou meia zero, complete final do procedimento, ele é que deixa, me torre 198, decimal 9. 2, 9. 7. Para Taxi 2196, BOB de 150, autonomia de 0305, alterna com 20. O 2196, autorizado táxi até o ponto espera da piscina 0 via Pátio Índia, no ponto espera da torre 118, destino 95, destino 019. Pátio Índia, no ponto espera 118, destino 95, 19, o 2196, Pátio Índia. Alfa Fox Alfa. 2590, informa Urubu a 3 milhas da cabeceira. Gente, graças pela formação azul 2590. O 1160, fica atento a Urubus, a aproximadamente 3 milhas da final da pista 1-0. Urubu 1160, obrigado. Ah, Vitor Fox, Papa Mike, Beautify e Papa Position. Controle Salvador, bom dia, voo 1630, informação Mike, passa 185 para 1170. Voo 1630, acione identificação via chegada Mário, desça para o nível de voo 130, ajuste 909. Via chegada Mário para o nível 130, voo 1630. Próxima direita na Eco, chame só, 121, décima 1. Direita na Eco 211, obrigado. Voo 1160, informa o tráfego, um jato aproximadamente 3 milhas da final da pista 17, fazendo 360 pela esquerda, sem interferir com a sua aproximação. Aguarde a pista livre, voo 1160. Aguardando o desalvo tráfego. 47, obrigado. Agora, 4, o azul 2590 livrou na época. O azul 2590, táxi via Alfa Kilo, parte 3, até o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 2590. O nave, o Alfa Kilo pode ingressar na final após o pouso da mesma? Alfa Fox Alfa autorizado, final da 7, aguardando a autorização de pouso. Sim, tchau, Fox Alfa. Corre novamente, Alfa, mais um senhor. Chegou aí, senhor, o plano, porque chega. Teste a bordo, 3 horas e 40, o CEM é Guarulhos. Confirme, 77. 177, o CEM é Guarulhos. Autorizado, táxi até o ponto espera da piscina 0 via Pátio Índia, no ponto espera chame a torre 1895, ajustando 019. 1019, autorizado, Pátio Índia, ponto de espera, chama a torre 3604. Michael Roman Alfa, o plano que a gente possui aqui no sistema de grupo de Zulu, da Rede Busca Vida para Paraíma. Negativo, senhor, isso aí é o final do dia, isso é o final do dia. Agora foi pra conta. 1630, livres de desvio pela direita, após reposto por término de desvio. Autorizado pouso, pistão no 7, vento no 8, 0 graus, 8 nós. Autorizado pouso, 1 no 7, Alfa Fox Alfa. November 728, Delta Bravo, clear to line up and wait, 1 no 10. Voo 1160, solo aos 25, libera a direita, chama o solo, 121, décima 1. 221, libera a direita. Solo, Tony, Michael, meu, por favor, se eu não Azul 4450, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ajuste altímetro no 0, 1, 9. Guardando 4450. Torre voo no 095, ponto espera da 10. Mantendo ponto espera, voo no 095. Mantendo. November 733, Delta Bravo, clear the cofre, runway 10, wind 170 degrees, 89. Just take cover, don't wait for 733, Delta Bravo. Taxi via Alfa, reporte a sua taxi, Juliette. Alfa, reporte a sua. You're not that's why Brasil, aí tu papá. Banana. Ô, senhor, não dá pra autorizar, senhor, decolagem, por gentileza, senhor, eu tô com passageiro a bordo. Papá, meu Mike se arrugou, foi autorizado a galera e manter pistão no 7. Meu Alfa, Fox Alfa, solo aos 26, confirma o pátio? Gente, libere aí na papá, pra estacionar a frequência ali. Azul 4450, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 nós. Vento livre pouso 4450. 5. Tio 7, Salvador de Pátio, launch 0, decimal 8, 0. 4 0, 0, thank you, salão. Bruno 630 ou Pro de Mari? Pro de Mari, do 630. Salvador do Parque, November 733, Delta Bravo. Bom dia. November 733, Delta Bravo, radar contact on the pattern, flight level 400 via Momo do Pato. According to Momo do Pato, 400 level, 733, Delta Bravo. Vitor Fox, Papa Mike, descend to 2000 feet, finish 1019. Go clear ILS, X-ray of 1010, repass established. Descend to 2000, finish 1019, clear to ILS, X-ray. Report established in Vitor Fox, Papa Mike. Colagem pistão no 7, vento 1, 5, 0 graus, 7 nós. Zero, solo aos 29, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Libera a direita, chama só 21 no azul 4450, boa. Corre, novamente eu faço passar mais um meu alvo, senhor. Don't have your plan yet, stand by coordination. Okay, standing by for coordination, and the call sign is November 113, which is due. XY082, descent flight level 050. Yeah, 4 livrou no 6. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia, Papa Romeo Light, você é agora decolado na 6. Tem a posição aguardando a autorização de decolagem. Sai da Arbor para nível de voo 080. 080, tá livre da restrição de 3000? O meu mais terra, Golf é negativo. Cumprindo o texto da carta, mantendo o 3000 pés. Volta. Vou para Guarulhos. Oceano M3, nono, prepara da Elda Motiva, vai número 4, cópia. Da Elda Motiva, vai na sua escuta. É 3-1. Negativo, a gente não tem autorização, se aparecer. Vector in for spacing, maintain heading 155, your limit is the localized course. Okay, heading 155, to maintain, and the limit is the localized. De decolagem. Ok, comandante, a posição. Aeronave da pista auxiliar decolou com o perfil, com o mesmo perfil de saída com a performance inferior. Romeo Alfa na escuta? Mas conta mais com o Romeo Alfa, senhor. Confirma a rádio a distância que se afasta de Salvador. 60 milhas, senhor, litoral norte, fica litoral toda a vida, senhor. 60 milhas, litoral norte? Afirmo, senhor. Sete. Vibração para sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite ao localizador. Ok, 035, limite ao loco, no 630. Azul Alfa, livre acionamento, chama para o táxi. Voo no 095, livre decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Livre decolagem, voo no 09. 2, Salvador, voo no 2196, ponte perdão no 0, pronto. Voo 2196, após a rolagem do Boeing da companhia, autorizada aliás, manter pistão no 0. A companhia autorizada aliás, manter pistão no 0, voo 2196. Confirma que chama a torre, transmissão com muito chato. Oscar, to Nisa, until November, India, Delta, Sierra, Alpha, on Upper Zulu Niner, to Mike, November, Sierra, direct to Sierra, Bravo, Echo Box. Okay, I understood that you filled the flight plan in Salvador Information Room, is it correct? Where the information room did you fill the flight plan? Novo Fox Papa Mai, complete final ILS approach, contact tower in 118.95. With tower 118.95, Lima Victor Fox Papa Mai. 962 Sierra Sierra, but you contact ground with call sign November 113 Whiskey Juliet. What information room did you fill the flight plan? Okay, stand by, I'll call back in 2 minutes. Stand by, thank you for that. Roger. Okay, o solo Salvador 3859 para acionamento na posição posterior pushback. Então 3859, acione e push, a taxa está autorizada, acionamento e pushback no portão 4, chame táxi. Acionamento, pushback posterior, chamada para o táxi, 3859. Salvador, clearance delivery, call stream November 3546, information Mike, IFR, Rio. If unable, 125.145. 3546, we're at spot 6 Romeo, runway 10. Roger, number 5 to call to standby. Zero no localizador. 208, confirme nível solicitado. 135. Roger, um minuto. Turning left. Heading 060. Heading 060, 08. Two Papa. Fly 08 to Papa, clear to intercept localizer, you are clear ILS at 3, we pass establish. Clear for the ILS, clear away, runway 10, exit red. 08 to Papa. Papa Romeo Mike Sierra Golf, 1 a 4 milhas, sudoeste Salvador, resta uma navegação na proa de Alessa. Direto Alessa, Mike Sierra Golf. Mike Sierra Golf é autorizado em seguida para 080. 080, Mike Sierra Golf. É. De Salvador, gol 2196, decolou, passa 1600, poderia valer, dá. Rio 2196, contato radar na decolagem. Suba via saída da EL para o nível 360. Da EL 360, vou 2196. Afirmativo, a gente só não possui o transporte, né, Michael Romão? Só não autoriza a decolagem, senhor, Negativo. Opa, tá difícil esse negócio. Nós tivemos já um dia antecipado, um dia antes. Tá complicado. Gente, mais ou mais. From the hour, Comet 112. So give us 2 minutes, we'll change the tail number and we should have entered the system within 5 minutes. Okay, sir. We have this flight plan on my screen. November 962 double Sierra to Eduardo Gomes, Sierra Bravo Echo Golf. Inform your hangar. Gol 2196 autorizado de desvio após desvio estrangeleira. Já desvio após desvio, gol 2196. Controle gol 0095, poderia voar morto? Vale coordenação, gol 0095. Ok, é morto, você tá morto. Zero. And is now November 962 double set, ok? Can you actually change that in the system? The airplane, the tail number, the registration of this airplane is November 113, Whiskey Juliet. We're going to call and change that in our system. I would also like you guys to change that from November 962, Sierra Sierra, into November 113, Whiskey Juliet, please. You request to change the call sign to... from November 962 to November 113 Whiskey Juliet? That is correct. Please do that. We have the same airplanes on the same company, and that's why they made a mistake. So yeah, go ahead and change 962 Sierra Sierra to November 113 Whiskey Juliet. Okay, you should have you should make a change, call sign change, to get the information room, Salvador information room. Okay, contact it. Bom, na 3259 está iniciando o pushback, está presente, chama na protagonista. Gente. Falou, você não é 6311, mas quanto tempo para a pulverização, por gentileza? Ok, o 6311, mais um minuto, aguarde só um instante. Ok, um minuto, 6311. Salvador Ground, Lima Victor, Fox Trot, Papa Mike. Ok, Lima Victor, Fox Trot, Papa Mike. Continue text ahead via Alpha. Report on Juliet. Continue by Alpha and Juliet before Lima Victor, Fox Trot, Papa Mike. Com 10 graus à direita, para levar a formação por 15 milhas, logo após as combinações de alerta. Desvio, mais tarde. Controle Otan 3304. Otan 3304, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, viado. Viado, 360, subindo, informa que iniciou a curva aqui antes de 2000 devido à formação bem no alinhamento aqui. Posição 3304, após de vista autorizada elétrica. Erro direto elétrica, então na presente. Erro do sistema, o centro não consegue criar o seu plano, porque a mínima para o setor de sobrevoo que o senhor irá se deslocar é 105, nível 105. Mas informamos que o senhor é um asa rotativa que já voou visual no local. Então a gente está aguardando o centro efetuar a modificação da coordenada geográfica para que seja lançado seu transponder na nossa... o nosso FPL. Gente, ótimo, eu gostaria, por gentileza, que o senhor relatasse isso aí, depois botasse o relatório do senhor. Eu já estou há 20 minutos, eu estou há 15 minutos aguardando aqui. Já estou com ele 45 aguardando. Por gentileza, se eu puder registrar, eu agradeço. Michael, meu alfa é ininteligível a transmissão. Cheque equipamento de rádio. Azul Alfa, mantém a posição. Whiskey Julian, go ahead. Yes sir, the change has been made and the flight plan should show our tail number, which is November 112 Whiskey Julian, the route into Sierra Bravo Echo Golf. Okay, I'm waiting for the change on my system. Stand by to November 113 Whiskey Juliet. Stand by for the Whiskey Juliet. Número 630, autorizado, prossiga. Solo 40, direito no 21-1. 21-1. Zulu no 0, até Taubaté, pista no 0 em uso. Decola da mesma com a curva direita, saída Bael, transição Mótiva. O controle 1208, transponder 5427. Oscar Yankee Echo, temos autorização para ir para a ponte número 11, estamos na remota número 7, pátio 3. Ok, Arcfly 767 300, está autorizado aí o início do reboque, chama para ingressar no pátio. Ok, chamar para autorizar no pátio, passar no pátio, obrigado. Direita, ponto de espera da 101895 a torre. Direita, 101895 a torre, seu 3859, grato, por favor. Olá, o 630, portão 5 autorizado em ingresso. Portão 5 autorizado em ingresso, segundo a 630. Após de vida pelos Abduna. Após de vida pelos Abduna, meu Deus, descendo para a rota. Acionamento 39, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Michael Valls. 0260, Michael Valls. Michael Valls, está para fazer colagem? Só mais um minutinho para acionar agora, senhor. Sente, chame pronto, Michael Valls. Mike, meu Alfa? É o Papai, meu Cianzo Alfa, decolado de Salvador. Fala que tá mantendo direita da nossa saída pro 090 devido às formações da nossa frente. Mike, meu Alfa, me mantenha aqui antes de sair, espero que você transponda e não recebo mesmo. É, negativo, Mike, meu Alfa, é o Papai, o meu Cianzo Alfa. Decola da 10, Moral. 0260 from company. The aircraft is moving to apron number 1. Enter on taxiway kilo, apron number 3. The position is 1, the position is 1, but apron 3, Axfly 08 to Papa. Position is 01, Axfly 08 to Papa. Apron 3, parking 01, on kilo, Axfly 08 to Papa. 02 Santana Invisível 100, Senegal 909. Faz terra, Golf Rui, direto destino. A posição agora 40 milhas oeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de forma correta, chame centro Recife, frequência 28, decimal 8, autônomo 2000, decimal 0. Agora com Recife 288-260, muito obrigado, bom dia e bom trabalho. Na linha do litoral, aguardando a transferência. Mantendo a linha do litoral, aguardando a transferência, mais ou menos. Apron 3. Pode lançar, que é fácil, não tem saiba, faz o resto do papo. Good morning, American 229 is with you on final, runway 10. Michael Lines, 229, continue approach, standing by runway vacated, QNH 1019. 1019 will continue, 229. 1-0 no 9, apesar da freira 1-0, enquanto ela está de galgo, dentro de mais 3 milhas, voa a zona. 3-5-46, ready to copy. 3-5-46, go ahead. Ok, is it clear to Galeão, Serra Bravo, Golf Lima? Flight level 430 via Upper Zulu FL4 until BDEV after November 857 until Norfolk and then direct to destination. Departure from runway 10. Dial departure after Leda position, after Leda Irumi position, India Romeo uniform, Mikey India position, and then intercept airway after November 857. Departure frequency 120.8 Salvador Tower 118.905. Squawk hold 5445. 3546, say again the departure procedure. Sir, the departure procedure is dial Delta Alpha Echo Lima after flight to Lima position. Lima Echo Delta Alpha position. And then direct to Irumi, India, Rommel, Uniform, Mike, India. And wind. 3859, decolado as 49, controle 120, decimal 80. 208. Dial Delta Alpha Echo Lima departure to Lima Echo Delta Alpha position, and then to India November Romeo Uniform Mike, intercept upper Zulu 857 from that position. Departure 120.8 Tower 118.905 squawk 5445. Okay, November 3546. After Irumi position, Angel Rommel uniform, Mike Angel position, you're gonna be intercepted airway after November 857. Okay, after intersection is upper November 857, 3546. November 3546, ready back to left. Inform your located apron. We're parked at 6 Romeo. Okay, apron number 3, General Aviation, position number 6. Report for startup engines, November 3546. Okay, we'll call you back for engine start 3546. Solo Gol 120.53, Guarulhos, da 6 da Mike na posição 8. Ok, Gol 2065, terceiro para a cópia agora. Okay, decolar aí. 767, presente para ingresso no pátio principal, está autorizado. Agilize o reboque até o portal 11. Pode confirmar a secundária? 5.45 Serra Zulu Alfa. 5.45 Zulu Alfa, Grato Mombodia. Isso aí, Delta. Na Delta, mantém a posição, chama o solo. 1-2-1, 2-1-1. Gate clear de Manaus, Sierra Bravo Echo Golf. Flight level 430 via Alter Zulu Niner, after in accordance flight 10. Departure from runway 10. Left turn, Momo, departure. Mikey Oscar, departure. And then Nidsa, transition. November, India, Delta, Sierra Alpha, transition. And then intercept airway upper Zulu Niner. Departure frequency, 120.8. And the scock hold, 5460. November 113 Whiskey Juliet is cleared to Sierra Bravo Echo Golf, flight level 430 on the upper Zulu Niner, then is filed, runway 10, use, at the airport, make a left turn to Momo, I sail Mike Arthur, transition Nista to upper Zulu Niner, departure frequency 120.85460, and do we have a departure procedure over here? The departure procedure is Momo, Mikey Oscar, and then Nidisa transition. November, India, Delta, Sierra Alpha transition. Momo departure and Nidisa transition, and we also request engine stop. Roger that, report on apron 3. And we are in room 3, position 5 block. Roger. Para o Sasha, canal 611, 142 a bordo, 55, Galeão. Taxi à direita, 6311, ponto externo da 10, 1895, do Rio. Direita, 1895, obrigado. Olá. Ground American 229, clear for the project gate. America 229, continue attack via Alpha, and report Juliet. Hey, we'll stay on Alpha, we'll call you before Juliet, American 229. Olimpo 08, ingresso via Alfa, chame a sua Juliette. America 229, I give away traffic ahead of you, Brazilian Air Force. Hey, we'll give away the Papa 3. Então vai a radial distância da localidade de Salvador. Agora está com o plano ou está com a notificação que foi feita em casa? Aguarde, vai ficar meio alfa. Do campo, pista, dar uma olhada, escorregadinho, no 621. Certo, Gato, 621. Torre Oxa, né, 6319. Ponto, espera pronto. 6311, mantém a ponte aberta. Alfa, depois ali vai ser contra a coordenação. Pois vamos no avião do campo. Juliette, após Índia, ponto de espera, 1-0-18-95-2. Guarda, Alonso 08. America 229, clear to enter on apron 1, gate number 10. Okay, gate number 10, clear onto the apron, American 229. Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo, cópia. Final? Seu cheque, informa o seu intuito do localizador, por gentileza. Canal 250, vai seguir tráfego 202 milhas, deixa para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS, aparentemente sem loss. Afirmativo, esse ano 2000, guardando ainda a confirmação do nosso, obrigado. Torre, 18 decimal 95, o transponder 5446. Correto, o whisky Oscar Bravo, você está em qual hangar? Ok, na IBTA, chame a torre 285 para acionamento, cotejamento está correto. Nada. Então, se o 354 tem que ir para a gente, cara. 648, realizo a Renata. Centro autorizado para a órbita 366 a 2500 pés. Da nave que pousou até a frente, falou que a visibilidade está muito ruim até o Macadexé. Ok, excelente, obrigado. Canema 250, senhor, tem condições de efetuar o NBD Zulu ou RNAVE? Condições do RNAVE, se autorizado, voo Sierra Vitor 366. Afirmativo, Sierra Vitor 366 a 2500 pés. Reporte estabilizado. Gostará. 57. 36 foi autorizado para Guarulhos, Tosulo 10, Taubaté. Decolando da 10, já é o Monte, 208-47. Correto, chame pushback acionamento do 2065. November 112, Whiskey Juliet, November 113, Whiskey Juliet. Follow the ATR via apron 3, report to enter and apron 1. Eu vou ali, olha, no complemento em 1, Cleared enter, apron 1, after taxiway India, and then on holding point, runway 10, contact the ground, tower 118, decimal 905. After the 737 call entering apron 1 in India, before short to runway 10, over the tower 895, cruise speed. Okay, good short, sir. Gol 9684, gol 9684.4 Brasília. Erro, prossega. Autorizado Brasília, nível 3620 via Amper, Zulu, ONA 7. Segue conforme o plano apresentado. A decolagem é da ONA 0, saída Argo, após Elefa. O controle, ONA 20.8 e o transponder 5463. Brasília 360, Zulu 17, decola da 10, saída Arbo, transição elétrica, 1208 controle, 5463 o transponder, gol 9684. Correto, gol 9684, chega para o push acionamento. Vai chamar. Azul 4451, cópia. Pronto, 4451. Autorizado Campinas, 340 nível, via Zulu 10 até Pubave. É o peso Luna 6, trava até o Zulu. Segue conforme plano. Decola da 10, saída da El, transição Motiva. Controle 1208 e o transpondo 5467. Atenção, autorizar 340 para Campinas. Na Zulu 10, por base. Até Zulu 16, trava até o Zulu. E após nota do plano. Decola da 10, nada é o transição ótima, 1208 é o controle, o transponder 5467, o azul 4451. Correto, azul 4451, chame pro chibé de acionamento. Chamada 1.3, 4451, obrigado. Paulo Salvador. Paulo 648, carta em frente, via alvo, chame antes da Juliette. Chama 27, como é que você? November 3546, clear tax, report to enter, apron 1. Okay, clear for taxi, report entering apron 1, 3546. Victor Papa, Bravo, Bravo Zulu. Say, estimate the block time and destination, please. The destination here at Bravo Echo Golf, but we are currently parked on Speedway Mike, and we need some taxi to our level to pick up our guests, so on the main apron and where we need some fuel. So we would like a taxi by a Mike, so that's a better connection, runway 17 to the apron. Is that possible? It's possible, sir. By follow me car, okay? You, I want 727, confirm. We would like to taxi on our own tower with the following, okay? Sure, Matisse. I will get a contact with airport administration to follow you until turn 1. We have a frequency for the negative, Victor Papa Bravo, Bravo Zulu, maintain this frequency. Do you have the follow vehicle in sight? Yes, follow the aircraft. Okay, follow it and report finished. Okay, well, so Victor Papa Bravo, Bravo Zulu. Chanamé 250, Salo 04, direita Fox 211. Fox 211. Salve. Ok. November 3546, enter Ethan 1, follow the stream via India, on loading point on 10, monitor power, 118 decimal 95. O Ocean M250, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa. O Golo 648 ingresse no pátio portal 01. Pátio 401. Alfa. Azul 2772, mantém o ponto de espera. Já por lá direto aqui, facilitar pra vocês, já vou lá direto lá pro Depar. Vixe, Costa Brava tá autorizado, chamo. Pela direita? Vou pela esquerda, Vixe, Costa Brava. Ah, beleza, a gente tinha solicitado pela direita só pra facilitar a vida de vocês, que a gente já vai lá na frente. Ok, pela esquerda, chamo. Vixe, Costa Brava. O 9684 está do pátio 3 para o PUSC, é acionamento. Pronto, 3896, desce para nível de voo 050, chegada a Mário. Você vai falar inicialmente restrição no meu país? 08 então, restrição no meu país. Até 5 milhas de Salvador autorizado. Decolagem pista no zero, vento no 50 graus, 5 nós. O gol 2065, posição 8, está autorizado por pushback acionamento, chame taxi. Pushback acionamento, chame taxi, 2065. 9684, prossiga. Pátio 3, puxa acionamento. Autorizado, chame taxi. Autorizado, 9684. Chanel 6250, grande final Juliette, seguindo o gol. O portal é o número 2. Decolada 08, devido à restrição, chama o controle, 120, decimal 80. 12080, Olympus 08. Todo Salvador, muito bom dia, Olympus 08. 2772, devido à decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Autorizado, decolagem 2772. Estou subindo para o nível de voo 135. Direto, olha, Netuno, 135, 08. With Juliet Clear to line up on 8, runway 10. Line 4, assina identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 120, que é negar no 09. Aerocast 2065, 59 a bordo, 159 com 4 horas e 10 alternando Galeão. Ok, o 2065 clear taxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 1018-95 a torre. Pátio Índia, ponto de espera 18-95, bom dia. Bom dia. Salve da feira, para ver que eu faço a prova do Zulu.